Senta aqui, chama a atenção de quem tá do seu lado. Avisa o chegado que também tá parado. Se liga aí, que agora é com o DJ EFJ, faça favor, chega mais, aperte o play. Chegou a hora, vem comigo, bora lá, não chora não. O som é esse aqui, quem quer curtir vem com os irmão. Pede licença, que a geral tá mil grau. Vem comigo no sapatinho, só não pode passar mal. Vai na moral, ajeita o visual. Com Deus na caminhada, falou, valeu, tchau. Pode crer, é isso aí. Se prepare que o rei já já te chama pra subir. Quem quer ir? Eu vou. A chapa vai esquentar, rapaz, pra quem desacreditou. Se você não tá preparado, se prepare, nego. Que os 45 do segundo tempo chegou. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. E aproveite essa rima, por favor. E mude o clima, chega aí, Zé. Deixa o problema pra lá. Se não quiser fazer o que, né? Eu vou te respeitar. Tudo vai passar, mas vê se não embaça. Só a palavra fica e o resto vira fumaça. Tudo vai passar, mas vê se não embaça. Só a palavra fica e o resto vira fumaça. Só sangue bom, casa cheia de novo. Pouca fumaça, mas tá chovendo fogo. O tempo passa pressa, que velocidade é essa? Vamos nessa, depressa, confiante na promessa. Não tem nada debaixo do sol que me estressa. Só quero fogo santo e de resto não interessa. Põe o som pra massa, aperte o play, aumente a caixa. Receba a graça que o resto vira fumaça. Quer dançar? Então dance, já fazia o rei Davi. Antes com a trombeta, agora o rap tá aqui. No monte ou no quarto trancado, não esqueci. Pros moleque com a vida perdida, pedi. Tem coisas que alimentam a alma, o coração. Vem comigo, bandido, resgate do ladrão. Clique, clique, pai, lave as mãos no oceano. Língua confusa na boca das mina e dos mano. Tudo vai passar, mas vê se não embaça. Só a palavra fica e o resto vira fumaça. Vai passar, mas vê se não embaça. Só a palavra fica e o resto vira fumaça. Tudo na vida é passageiro, exceto a palavra que ecoa no mundo inteiro. Fica ligeiro, pense pra falar, não marque toca. Que o mundo dá várias voltas e o peixe morre pela boca. Curta a vida que é curta com responsabilidade. Antes que seja tarde, com ordem e decência, meu compadre. Cuide bem do que Deus te emprestou. Olha lá, hein? Cê vai ter que prestar conta com eu sou. Sua palavra é poderosa. Não gaste ela falando grossa. Cuidado com o que fala, que a língua é um chicote. O inimigo espera um vacilo só pra dar um. Pode manejar bem a palavra e seja bem aprovado. Nunca se envergonhe de quem você é que é zoado. Cê tá gelado porque veio, tira o pé do freio e vai. Olhe pros dois lados, segure na mão do pai. Tudo vai passar, mas vê se não embaça. Só a palavra fica e o resto vira fumaça. Tudo vai passar, mas vê se não embaça. Só a palavra. Trindade ao cubo, me enchendo até a tampa. Sempre de campana ao meu redor, acampa. Vou vencendo o caminho de pedra em sampa. O bagulho tá louco, tá comigo, tô a bamba. Gravado na rocha, escuridão sou a tocha. Blindado pela fé, como Jó é a proposta. Porque o que vivi aos 20 anos me conforta. E ainda falam dos 10%, não importa. O que importa é que venci o deserto de joelho. Prostrado aos pés da cruz, vazia, guerreiro. A palavra é provada, todo dia se renova. Joga as mãos pro alto, se entrega e tira a prova. Todo joelho se dobrará, tá na lei. Toda língua confessará que o Senhor é rei. Tudo vai passar, até a uva passa. Sua palavra ficará, o resto é fumaça. Tudo vai passar,